ligado no que eu vou falar. Se quiser respeito, seu dinheiro nunca vai comprar. Quem tá com poder matar no peito e bota pra jogar. Toma direção atrás do seu, mas tem que respeitar. Quem me ama sabe me dizer o que é melhor pra mim. Quem odeia não me conheceu, a vida é assim. Pode esperar, pode confiar, pode acreditar que o bicho vai pegar. É isso mesmo, dá uma olhada quem passou por aqui. Aquele mesmo playboyzinho folgado de GTI, de correntinha de ouro, uma jaqueta da moda. Tá pegando uma cachorra lá de baixo que é foda. Cê tá ligado que safado geralmente nem cola. Então repara nesse prego aí parado uma hora. De bobojado tipo urso, mó jeitão de tiriça. Já tá na cara, eu tô ligado, esse maluco é polícia. Vem com uma lista atualizada dos malandros da área. Tá questionando até os pivete dando tapa na cara. Tá com poder na sua cintura e veio atrás do dinheiro. É lamentável, só pra ele aí quem corre primeiro. O seu dinheiro eu nunca vi, mas não vai te dar respeito. Pra ele serve como um uísque, já te torna suspeito. Quer ter poder, quer ter respeito, então não mostra o dinheiro. Na humildade, no respeito, tá em casa, então fica ligeiro. Quem conhece sabe, tá ligado no que eu vou falar. Se quiser respeito, seu dinheiro nunca vai comprar. Quem tá com poder, mata no peito e bota pra jogar. Toma direção atrás do seu, mas tem que respeitar. Quem me ama sabe me dizer o que é melhor pra mim. Quem odeia não me conheceu, a vida é assim. Pode esperar, pode confiar, pode acreditar que o bicho vai pegar. Os que querem tiro, respeito, poder, amasse bem a massa pra fazer o bolo crescer. Com pé atrás pra não deixar os olhos de boi derreter. A divisão do doce é só pra quem fizer por merecer. Sem passar ninguém pra trás, nem puxar nenhum tapete. Castelo de gelo no deserto vai sentir sede. Cuidado, salto alto, não que a queda é desastrosa. O asfalto é muito duro e as feridas dolorosas. Os que querem respeito, poder, dinheiro, muito axé. Os fapé que tá no corre de um qualquer. Os verdadeiro que tem fé, que todo dia tá de pé no miserê. Passa o boné, não tem migué, sabe como é. Tá sabendo qual que é, guardou os dólar na cueca. Pra nós, deu as a casa, caiu, mudou a maré. Se o cofre fica perto, deposito umas moedas. Pelé fica esquisito, nós também quer os filé. Os que querem poder, dinheiro, respeito. O meu eu mesmo faço, por isso que prevaleço. Ensinamento vem de berço, pai e mãe eu reconheço. Agradeço a boa ideia, vem em forma de conselho. Trapaceia, não respeito, é mãe azedo, eu fico avesso. Respeito é pra quem tem, é assim que funciona no gueto. Além de não ter preço, cabe em qualquer endereço. Pra não chicar o chiclete, um salve pros meus companheiros. Quem conhece sabe, tá ligado no que eu vou falar. Se quiser respeito, seu dinheiro nunca vai comprar. Quem tá com poder, mata no peito e bota pra jogar. Toma direção atrás do seu, mas tem que respeitar. Quem me ama sabe me dizer o que é melhor pra mim. Quem odeia não me conheceu, a vida é assim. Pode esperar, pode confiar, pode acreditar que o bicho vai então pegar. Aproveita o seu dinheiro e faça algo importante. Porque respeito cê não cobra, cê foi pego em flagrante. Fica ligado, quem tem língua muito grande, elefante. Cê só faz peso no planeta, sua moral não garante. Não é um dia que se passa e adquire respeito. A sua conduta nessa terra que te torna sujeito. Sou WX que te falo, pois aqui não tem jeito. Com muita história pra contar e uma marca no peito, vai! Quem conhece sabe, tá ligado no que eu vou falar. Se quiser respeito, seu dinheiro nunca vai comprar. Quem tá com poder, mata no peito e bota pra jogar. Toma direção atrás do seu, mas tem que respeitar. Quem me ama sabe me dizer o que é melhor pra mim. Quem odeia não me conheceu, a vida.